2, acione identificação, desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no 8, voo Ituna, reporte estabilizado. Desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no 8, voo Ituna, voo 9312, reporte estabilizado. Solo, Hugo 1173 para o táxi, está com 176 a bordo, 410 de acolamento do corpo. Hugo 1173, autorizado táxi, direita Índia até ponto espera torre no 895, ajuste no 0 no 8. CS, ponto espera 1295, 1 no 08. Três autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 140 graus, 06 nós. Teste livre alinhar e decolar, Gol 173. Gol 973, decolar 241, controle 120 do sinal 8. 208, obrigado, bom, certo? Dael, ótimo. 1173, contato radar, suba para o nível 360, direto Leda. 9312. Prossiga. Tem um alvo bem em cima de Salvador, sem identificação de altitude, confirma? Confirma. Nós temos um alvo indicado no TICAR, em cima do EOR de Salvador, ou do aeroporto, sem identificação de altitude, só com o modo alfa ligado. A gente pensa se alguma aeronave acionada no solo, vou confirmar com a torre em Salvador. Por favor, porque senão vai dar aviso de TICAR aqui pra gente. É. Solo Salvador Azul 4073, no box 10 para pushback acionamento. Azul 4073, autorizado no 10, chama táxi. Chamará táxi, 4073, autorizado. 173, passa nível 150, chame centro Recife em 125.1, alterno 33.95. 251, 3325. 3395, bom voo. 3395, obrigado. Passo 312, estabilizado? Estabilizado, com 9312. Gente, compete aproximação, chame torre 118.95, ainda negativo com os fiscais de pátio da infraero para identificação da aeronave acionada. Ok, o sinal já sumiu, obrigado. 18.95.2. Salvador, boa noite, gol 9312, estabilizado e alerta que saí da pista 12. Gol 9312, avistado, autorizado, pouso, pista 10, vento 140 graus, 8 nós. Autorizado pouso para o gol 9312. Alô, Salvador Azul, 4073 para o táxi, CLB 99, está com 4 horas de autonomia, alternando Ribeirão Preto. Azul 4073, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia, ponto de espera torre 98, decimal 95, ajuste 0 no 8. Pátio Índia no ponto de espera torre 1895, Azul 4073. Gol 9312, no solo 52, libera direita, solo 121, decimal 9. A direita, solo 219, gol 9312. Próxima vez, informação permanece o alvo ligado aqui, tem um aeronave que vai responder ligar a função. Então, o cliente já foi solicitado a inspeção? A infraero está tentando achar quem é a aeronave. Salvador, boa noite, do 9312, ligou. O 9312, táxi autorizado via taxi Alfa Juliette, portão 08. Autorizado táxi Alfa Juliette para o portão 08, gol 9312. Torre Salvador, bom dia, azul 4073, pronto no ponto de espera, condições de decolar da Charlie. Azul 4073, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 30 graus, 8 nós. Autorizado, alinhar e decolar, azul 4073. Azul 4073, decolador 56, controle 120, decimal 8. Para 1208, o azul 4073, bom dia. Controle Salvador, o azul 4073. Azul 4073, contato radar, suba para o nível 340, direto Leda. Para o 340, direto... Confirme a posição? Direto Leda, Lima Eco Delta Alfa. Direto Leda. 3520, para pushback, acionamento posição 3. Só 3520, autorizado, posição 03, chama táxi. Autorizado, chama táxi, só 3520. Chame Centro Recife em 125.1, alterno 33.95. 12515, alternando 13395, azul 4073, mundial. 12510, primária. 12510, 13395. 3520, zero pronto, táxi Santana 25, Santana Mia de 2 horas e 4, POB 132. Cruzeiro, táxi autorizado à direita via Índia. Próxima ponta de espera, chama a torre, ano no 8, décima 95, altímetro no 0 no 8. 18 via Índia, Salvador, bom dia, Otan, 3520, ponte espera, 3520, pronto. Otan 3520, autorizado a linha de colar pista no zero, vento no 40 graus, 8 nós. A linha de colar pista no zero, Otan 3520. Tan 3520, decolou em 11, chama o controle 208. 208, já volto. Controle Salvador, bom dia, OTAN 3520. 3520, contato radar, tudo para nível 170, direto Conde. 170, direto Conde, OTAN 3520. Gente, eu guardo coordenação para Aracaju. Salvador, bom dia, November 402, Fox Tango, estacionado 50114. A gente desce para 2 mil pés, ajuste 10018, chegada bom. November 402, Fox Tango, foi Duna, desça para 2 mil pés, ajuste 10018, reporte estabilizado. Afirmativo, DLS X-Ray, pistão na zero, a chegada é bom. Nível 370. Vai falar da pista no zero, curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Aciona 5131, controle 120, décima 8. Autorizado Fortaleza, 370, decola das 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. 5131, transponde 108, controle de saída, o gol 9313. O 9313, protegimento correto, chama para pushback acionamento. Já está pronto para o pushback acionamento. 9313 autorizado, pushback acionamento, chama para o táxi. Chamarei para o táxi com o 9313. Está 10 milhas na posição Conde, mantém nível 170, serviço radar terminado, para descida chama Aracaju, 120 decimal 3. Mantém a descida chama 203, até a volta. Cruzado Guarulhos, nível 360, decolando a pista 10 com a primeira curva à direita na saída da El Leda Motiva, responde ao 5164, controle 12018, gol 1161 no portão 8, portão 7. Gol 1161, contagiamento correto, chama para pushback acionamento. Camarada, gol 1161. Perdão, 9313, está pronto para o táxi, o POB é de 1515, Teresina, 3 horas de autonomia. Gol 9313, táxi autorizado via parte 1, táxi em Índia, até o ponto de espera da pista 10. Próximo ponto de espera, chama Torre 1985, altimetro 108. Pátio Índia, 1895, 1098, vou o 9313. Venda 402 Fox Proxango, livre LF, reporte estabilizado. Livre LF, total estabilizado, venda 402 Fox Proxango. Bom dia, gol 93 Andrés, ponto 0 da 10. 313, autorizado em Índia, coluna 0, vento 170 graus, no meio mais. A Índia, coluna 0, gol 9313. Gol 9313, decolou hoje 29, chama agora o controle 208. Controle 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o gol 9313, está passando 2000 pés. Gol 9313, contato radar, suba para o NISA 370, direto Cogbu. É, confirme direto. Cogbu, Kilo Oscar Golf Bravo Uniform. Kilo Oscar Cogbu, ok. W402 Fox Tango, efetor de desvio? É afirmativo, tinha uma formação forte, está visual para o cancelamento. Está alinhando aqui já agora mais baixo, porque visou, tinha uma formação no espelho. 9402 Fox Trot Tango, propõe cancelamento? Afirmativo, propõe cancelamento. Gente, plano cancelado 0632. Chame agora a torre Salvador em 118 decimal 95, rodando pouco. 1895, obrigado. Até mais. O Salvador, bom dia, 9402 Fox Tango, final. W402 Foxtrot Tango, bom dia, ajuste no 0 no 8. Ok, então foi na pouso na 10 ou na 7? Na 10. 7. É, já avisou algum campo? Afirmativo, alinhado na 10. Pouso autorizado, pista 10, vento no 60 graus, 129. Informo que em solo tem aeronave acionada 2000. Já está sendo averiguado pela botar em stand-by, porém agora está acionado aqui no, né, mas a aeronave se encontra em solo. Suficiente. 193-13, chame sempre o Recife. Em 126.85, alterno 125.45. 126.85, 2545, bom final de semana. Principalmente bom. November 402, Campo Sot, Tango, solo aos 33, livre direito, chame solo 219. November 402, Fox Tango, táxi autorizado via Alfa, Kilo, Pat 3, posição número 7 do Pat 3.